cynyku. Noiski fajs, noiski fajs. Estonski foro embora, os moleque aqui se perdeu. No gueto o crime sufoca. Você vive o mundo, você serve a Deus. Sentir, pensar o que fazer quando achar. Acordar de um sonho que não deveria nem sonhar. Porque fui pensar em vir quando eu não tinha nada a ver. Primeiro trago, nunca é último, outro sempre vão oferecer. Mundo, meu Deus, onde ogros são cordeiros, onde a flor é o espinho, onde últimos serão os primeiros, onde drogados se convertem e não querem mais saber, onde outros estão convertendo pra outro bagulho obter. Eu sempre que pensei que tudo era como eu vi naquele sonho, eu obti um fato muito feliz. Vi tudo diferente, pessoa sempre contente, mas os planos que foram embora e os sonhos que se perdeu. O que era festa e agora é luto que já morreu. Você vive o mundo, você serve a Deus. Os planos que foram embora, os moleque é que se perdeu. No gueto o crime sufoca. Você vive o mundo, você serve a Deus. Os planos que foram embora, os moleque é que se perdeu. No gueto o crime sufoca. Você vive o mundo, você serve a Deus. Eu também já vivi amuado num barraco, sem oportunidade de emprego, eu escolhi o mais fácil. O crime assim negou, dinheiro fácil. Hoje cê tá de cima, amanhã cê tá enquadrado. Eu sei, o sistema quer minha morte, mas minha mãe tá lá na igreja orando pela minha sorte. Pensando no que fazer, várias vezes eu já quebrei a cabeça. Hoje, parceiro, eu só quero viver do meu trampo, distante das tretas. Ver minha filha crescendo lá estruturado. Vim-me na igreja, não me visitar na cadeia no feriado. Eu sei que é embaçado você ser humilhado, trampar o mês inteiro por um mísero salário. Mas firma, a vida é assim. É, apesar de tudo isso, o sonho continua vivo em mim. Não vou matar nem traficar morte pros moleque. Vou fazer a única coisa que eu sei fazer, que é o meu rap. Eu quero resgatar no gueto o sonho que se esqueceu. Faz justiça e liberdade pra nós, entendeu? O não saber o que quer, a humanidade se perdeu. Você vive o mundo, você serve a Deus. Os planos que foram embora, os moleque é que se perdeu. No gueto o crime sufoca. Você vive o mundo, você serve a Deus. Os planos que foram embora, os moleque é que se perdeu. No gueto o crime sufoca. Você vive o mundo, você serve a Deus.